Salvador Europa Zero Info. Okay, Zero 12, I have your flight down here now, and just checking with the receive center to complete your clearance. Are you ready to start? Affirm. Okay, stand by 1 minute, please. Just 1 minute, please. Okay, stand by. Rio 946, posição 10.3, está pronto para o posicionamento. 946 na 10 está autorizado para o push acionar, chame para o táxi aguardando a cópia completa. Autorizado chamar para o táxi 946, ILS, pista vista, gol 1076. Gol 076, chame Torre 1895, boa noite. 895, boa, gol 1076. Delta decolou. Decolou 07, o controle 208. 076, final 90, trem baixado, checado. Papá Romeu, Bravo, Bravo Delta, contato radar, suba ao 400, saída da El. Obrigado. Avistado, chegou o trem, livre pouso, vento 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, 1,0, gol 1,076. Clear to push and to start for port to taxi, ready to copy. Yes, clear for start and push, we are ready to copy, Europa Zero. You are clear to... Clear to Madrid, flight level 370, via Apple Zulu 10 until Natal, then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka departure, Zipa transition. Squawk 5531 and control is 120.8. Europa Zero, exports to you to Madrid, 370.5 level, Apple 010 Natal, then 5-pound route. After departure, Puka, Zipa transition, squawking 5531, 120.8 on departure frequency, Europa Zero. Approve Madrid, report ready to taxi. We're report ready to taxi, Europa Zero. Com 782 mil pés, 1018, livre LS X-Ray. Muito obrigado, 2000, pode passar e tape abaixo de 5 mil. Muito obrigado, estabilizando o está tá autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 3305. O nível 320 via Peruísque 50, decola da 190, curva direita na saída da Euleda, depois voa posição Eudes, aciona 5522, controle 20.8. Autorizado Galeão 320, Peruísque 50, decola 190 direita, da Euleda Eudes, 5522, 1208, Rio 9646. Correto, é um pressionamento. Está pronto para o táxi com 3 a bordo, Guarulhos alterna 3 horas e 9. Ocorreu só para o táxi, então está pronto. Confirma só para o B? 3 a bordo. Ok, ciente, 303, é isso? Afirmo. Livre táxi, chame no ponto de espera pronto o Rio, o 5946. Chama na 9646. O 076, seu solo foi os 11, táxi à esquerda, correção à direita, via Alfa, chamo para ingresso do pátio 1, via táxi Juliette, na minha escuta. Alfa da Juliette para ingresso, pátio 1, na sua escuta, no 076. Complete o LS, chame torre 198, decimal 95. 1895, ótimo, nosso chamado nome. Comente. 9646, nossa atmosfera da Rosé, tão pronto, gente da aeronave. Flash, a linha decola direto sem parar, a aeronave está 3 milhas do arcador ainda. Afirmativa, linha decola. Autorizado, ingresso, aliás, decolar, vento 160 graus, 8 nós, 9646. A linha decola, 9646. Após a Juliette, 0076. Observe a saída da aeronave da TAM, após ela, ingresso esquerda, portão 2. Após o TAM, portão 2, ingresso no 076. Salvador, muitíssimo boa noite, Altan 3158, passando de Serra, baixo, travado, visual com 90. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pulso. Muito obrigado, 3158. Mantém a posição. 38 de pouso, 140 graus, 10 mais, pista 10. Pouso na 10, tá 3178. Rio 9646, decola 16, controle 208. 208, obrigado. Salvador Europa Zero 84, ready for taxi. Clear to taxi via APOM and taxi India. Report on holding short runway 10 ready. Okay, Alf via APOM, India, and holding point 10, we report one ready, Europa Zero 84. Boa noite novamente. Tudo e mantenha o 320 na proa de Leda, vigilância radar. A proa de Leda, 320, o Rio 9641. Poderia coordenar com o centro Recife, final para o 9646, nível de voo 340? É pra já, um momentinho só. Beleza. 5716, cruza 80 para o 50. Web 5716, 2000 pés, 1018, livre LS. Tem 2000, livre LS, 5716. E o 9646 autorizado, nível 340 como final. Na presente, voo pro de Eudes. Beleza, 340, na presente, voo Eudes. Controle de Salvador, muito boa noite. O Xenar 6224, passando 260. 6224, identifique, chegada MAN. Desça para 050. Explicou a MAN chegada 050-6224. E via Alfa e caminhante da Juliette, não me escuta. Alfa vai chamar da Juliette, não me escuta Colagem, 3305, 1150 graus, 8 nós. Beleza, Salvador Europa 084, we're holding point 10, we are fully ready. Okay, Roger, you are clear to line up and wait. Line up and wait 10, Europa 084. Controle 20 decimal 8. 208, 3305. Controle de Salvador, Otan 3305, decola na sua escuta. 3305, contato radar, subo 330, saída PUCA. PUCA 330. Próximo a Juliette, o 3-1, 3-2, para o próximo, localizado esquerda para área remota, prevista posição no 4. Mono 4, remota. Obrigado, mano. Ok. Ok. Info take off 10, passiro 84. Correção 9646, chame 103, Recife 125, Uno, alterno 3325, boa noite. Oito, boa noite, autorização. Guarulhos, temos a Sierra. Recife, obrigado, amigo, pela colaboração. Até a próxima. Até a próxima. Apesuru 16, Belo Horizonte, decola da 10 curva direita, saída é a Dael, Leda e depois voa para Bridge na aerovia. Aciona 5532, controle 120, decimal 8. Mativo, Guarulhos 390, pela esquerda 16, Belo Horizonte, 10 curva esquerda, Dael, Leda, depois Bridge, 5532, transponder, 1208, com controle confirmado. Afirmativo, chame para o acionamento. Agora para o acionamento, obrigado. Salazar Europa Zero, is for shall we cut the departure? Affirmative, the departure is 23, call 1208 now. 1208, alright. Salazar Bow Nights, Europa 084 with you climbing 370, Puka departure. Hello, it's Europa 084, radio contact, climbing to level 370, Puka departure. That's clear, Europa 084, 370. Webjet, estabilizado? Afirmativo. Torre 1895, boa noite. Boa. Oceania 224, vista para 2000 pés, 2018, livre LS X-Ray. Livre LS X-Ray para 2000 pés, ajuste 1018-6224. 40 graus, 109. Salvador 3305, chama o centro? Pode chamar o centro, 12545, alterno 2685, boa noite. 2545-2685, 3305. Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta, 57 no meio. P224, complete o LS, chame torre, 1895. Isso aí, tanto tempo, grato, boa noite. Salvador, Oceanair, 6224, boa noite. P224, avistado final, reporte 3, checado final 0. Reporte horário 3, ponto baixado, checado, Oceano 6224. Chené 6224, trem de pouso baixado e travado, visual. Livre pouso, 140 graus, via 12 anéis. Livre pouso, Chené 6224. Papa 084, call receive center, frequency 125.45. 125.45, Europa 084, bye bye. Right. Juliette, eu não escuto. E Alfa, Romeo Juliette, você escuta 6224. Total 9908, pushback e acionamento. 9908, está autorizado, chame táxi. Agora táxi não, 902. Juliette, o Chanel 6224. Autorizado esquerda, portão 1, 6224. Esquerda 1, 6224. Dami, frequência 2295. Direto, visual, decola da 17 com curva à direita, saída visual, corredor axé, aciona o código 5525, controle frequência 120.8. Afirmativo, autorizado